Quem quer viver um amor, mas não quer suas marcas, qualquer cicatriz. A ilusão do amor não é risco na areia, desenho de giz. Eu sei que vocês vão dizer: a questão é querer, desejar, decidir. Ai, diz o meu coração, o que prazer tem bater se ela não vai ouvir? Ai, minha boca me diz que prazer tem sorrir. Se ela não me sorri também, quem pode querer ser feliz se não for por um bem de amor? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que eu não babaca bem, que eu não sou cacai. I am so alone, I no sou, can you see? Eu sei que vocês vão dizer: a questão é querer, desejar, decidir. Aí diz o meu coração que prazer tem pra ter se ela não vai ouvir um cantar, mas pedindo pra quê? Ai, ai, ai, o que faço? Só querendo escapar a tudo. Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Cantar, mas me digam pra quê? E o que vou sonhar? Só querendo escapar a tudo. Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Quem pode querer ser feliz se não for por amor. Ninguém pode querer ser feliz se não for por amor.